Eu recebo neste momento aqui o Laênio Losch, ele que é psicólogo e proprietário da Livre Pensamento e Desenvolvimento Educacional. Bom dia. Bom dia, Guilherme. É uma satisfação poder aqui trocar algumas ideias com você e o seu público. Também aqui recebendo a Simone Zolé, ela que é diretora, né, da MEX, o Espaço Mulheres Executivas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-los aqui. Amanhã acontece uma palestra gratuita aqui na cidade de Foz para falar sobre empreendedorismo para mulheres. Justamente, Guilherme. A ideia é abordar o assunto da mentalidade empreendedora. O foco vai ser no empreendedorismo feminino, pois é uma parceria da Livre Pensamento com a MEX e justamente para as mulheres que pretendem empreender ou que já empreendem, né? Então, o foco vai ser esse. Trabalhando a maneira de pensar, as convicções e a predisposição para certas condutas de um empreendedor ou empreendedora. Por isso, a ideia de trabalhar a mentalidade empreendedora. Porque você sabe, Guilherme, muita gente quer empreender. Às vezes, a pessoa tem conhecimento, tem oportunidades, tem recursos até financeiros para fazer um investimento, mas não consegue fazer um projeto ou empreender de uma forma satisfatória. E dentro da minha pesquisa, o que eu observei, que muitas vezes o obstáculo se dá justamente porque não pensa ao modo de um empreendedor ou empreendedora. E é justamente isso que a gente vai trabalhar. É aquela questão até da oportunidade que está ali ao lado e a pessoa muitas vezes não enxerga? Perfeito. Eu posso trazer um exemplo até local aqui, Foz do Iguaçu. Eu estou aqui há 17 anos. E logo quando eu cheguei aqui e conversava com muitos empresários, sempre perguntava, eu vim do Rio de Janeiro, né, a questão de ter um shopping aqui. E uma boa parte falava, aqui não tem condições de ter shopping. Foz do Iguaçu é uma cidade que não tem, porque tem o Paraguai aqui do lado. Qualquer iniciativa nesse sentido vai ir para o fracasso. E a gente teve que esperar alguém vir de fora, porque o primeiro shopping, o JL, é um empresário, se não me engano, de Cascavel, não é? Vem para cá e faz o shopping, porque os empresários daqui não consideravam essa possibilidade. Foi um sucesso. Tanto é que hoje nós temos um segundo shopping. Quer dizer, não só tinha condições de receber um empreendimento dessa natureza, como hoje já tem dois e quem sabe logo logo já tem outros dessa iniciativa. Agora, no âmbito até do pequeno empreendedor, a gente pode citar aqui também casos em que, por exemplo, a pessoa ela é muito boa fazendo determinado serviço, os amigos sempre pedem ali algo e muitas vezes a pessoa não consegue perceber que isso pode ser um negócio, uma forma aí de ganhar faturamento. Perfeito. E hoje, cada vez mais, essa competência que extrapola só aquele conhecimento de fazer determinado produto ou determinado serviço, mas essa competência de gerenciar o negócio, seja sabendo divulgá-lo, sabendo vender o serviço ou produto, sabendo distribuir, quer dizer, isso é fundamental para o sucesso em qualquer atividade profissional. Quer dizer, quando a gente fala de empreendedorismo, não é só aquela pessoa que quer abrir um negócio, Guilherme, é também a pessoa na sua carreira, por exemplo. Hoje tem que haver uma iniciativa, uma proatividade. Isso, de novo, cai em algumas características da mentalidade empreendedora. E voltando até essa questão de oportunidade também, às vezes a pessoa está se deparando com uma série de grandes oportunidades e não enxerga. Eu gosto muito de ressaltar um exemplo que eu acho assim fabuloso do cara que criou aqui no Brasil o aluguel para goleiros. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Não, não. É um mercado invisível. O que ele viu? No Brasil todo, chega, por exemplo, final de semana, tem peladas pelo Brasil inteiro, certo? E geralmente arrumar um goleiro é difícil. A maioria das pessoas não querem agarrar e quando vão para o gol não agarram muito bem. O que esse cara viu? Olha a visão e a mentalidade empreendedora. Ele viu que isso era um negócio. Ele criou um site, tem um site, aluguel de goleiro, onde os goleiros se cadastram. Então você vai ter o seu time de final de semana, você entra no site, coloca Foz do Iguaçu e você paga com cartão de crédito e você vai ter um goleiro na hora do jogo. Ele é um mercado que está faturando e ninguém tinha visto isso. Né? Aluguel de goleiro. Eu, inclusive, me coloco à disposição aqui, se alguém quiser criar um serviço de aluguel de perna de pau, eu me coloco inteiramente à disposição para completar o time. Isso, né? É bom para mexer com a autoestima, né? Se a pessoa não jogar bem, contrata um perna de pau. Olha, tem alguém pior do que você. Olha aí, para você dar um drible, uma caneta, por que não, né? Uma oportunidade de mercado. Vou perguntar aqui para a Simone Zolê, quando se fala aí da questão do empreendimento, né? Do empreendedorismo focado para as mulheres, né? Você como representante de mulheres executivas, de uma associação que trabalha com isso, nota também um pouquinho de dificuldade até adicional em muitas mulheres em perceber essa questão de que ela pode empreender? É, pois é, interessante, né? Parece que é uma questão bem cultural mesmo, né? Aqui, infelizmente. Mas a grande parte que a gente conversa, assim, até investiga, né? Pesquisa sobre o contexto da própria liderança feminina, aparece muito a questão de uma baixa autoestima e de uma insegurança, como se ela não pudesse, né? Não fosse inteligente o suficiente, né? Para isso. E aí a gente vê na prática, quando você traz esses eventos, oficinas, cursos para incentivar a questão da própria estilo de liderança, né, e dessa mentalidade empreendedora, elas caem a ficha, por assim dizer, que elas podem. Não, mas é possível. Eu sou um ser humano igual a qualquer outro e sim, isso é possível. Tenho pontos fortes, tenho qualidades, né? Então isso é bem interessante essa cultura nossa, né, que diz o que se pode ou se não se pode, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, e isso atrapalha muito, né? Pois sendo é. Que qualquer pessoa, na verdade, qualquer indivíduo tem potencial para isso. Então isso é bem interessante. Até porque a gente percebe que mesmo hoje em dia, né, ainda nos círculos empresariais, gerenciais, as mulheres acabam sendo minoria, né? E você sabe por que isso ocorre? É muito interessante. A gente fez uma pesquisa, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, tinha uma turma enorme aí de profissionais, enfim, né? E tanto homens, mulheres, enfim. E eu fiz uma pergunta, falei, gente, olha, eu sou a headhunter, ou seja, caçadora de talentos aí de uma multinacional, e a gente está buscando uma pessoa assim com um perfil mais voltado à inovação, que goste de lidar com pessoas e que goste de idiomas. Alguém aqui se candidata para pelo menos fazer uma entrevista, né, conosco? E dessa turma, que tinha mais aí de 40 pessoas, né, duas pessoas se candidataram. Era um homem e uma outra mulher. E eu falei, tá, mas ok, só esses dois mesmo, ninguém mais quer se candidatar. Não, entendeu? Mas por quê? Ah, porque a gente não, acho que não tem essa capacidade toda e tal. Tá, vocês falam inglês? Falamos. Vocês falam espanhol? Falamos. Ok, então idiomas, tá ok. Inovação, vocês gostam de inovação? A gente gosta, e gosta de gente, gosta, e, ok, então por que só os dois, né? Aí o pessoal ficou meio atônito, né? Eu, ok, para o homem, né? E por que se candidatou dele? Olha, eu não falo nem espanhol e nem inglês, mas eu acho que eu ia dar um jeito de me virar e conseguir essa vaga, né? E aí eu perguntei para a mulher, e você? Dela, não, eu falo inglês, espanhol, tudo que você colocou ali, eu realmente tenho. E aí isso veio uma hipótese para a gente, porque daí a gente fez o teste em outros grupos também, de que a mulher, ela é mais com base na segurança, né? Então ela acha que ela tem que ter muito currículo para arriscar. E o homem, ele já é mais flexível. Ele, não, eu não tenho tudo isso, mas a gente negocia, né, e tal. Então isso a gente tem percebido desse, é como se fosse um traço, né, uma tendência. E olha, é um dos focos aí justamente dessa palestra que acontece amanhã à noite, né, aqui em Foz do Iguaçu, a partir das 7 horas, ali na sala de treinamento da Diana Cosméticos, na rua Almirante Barroso, é justamente a questão da mentalidade, né, que aspectos serão trabalhados durante esta palestra, Loche? Nós vamos trabalhar como interpretar cenários complexos, e hoje isso para fazer qualquer empreendimento, né, um mercado, ele é cada vez mais complexo. Então, como interpretar esses cenários complexos, como identificar novas oportunidades de negócio, como tomar decisões bem fundamentadas. Esses são alguns dos elementos que a gente vai trabalhar. E como ampliar a sua forma de ver a realidade com o foco, com associações para o seu negócio, o seu empreendimento. E é, obviamente, um destaque em algumas características femininas, como a capacidade ou a competência, né, de socioemocional que a mulher tem geralmente mais desenvolvida. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa palestra, Mentalidade Empreendedora. Eu imagino que até por questão de limitação de espaço, né, as vagas elas sejam limitadas. Como é que a pessoa pode entrar em contato agora já para obter informações e fazer a inscrição neste evento? A pessoa pode ligar para o telefone 3025 54 31 30 25 54 31, falar com a Cíntia para já reservar o seu lugar, tá? Ainda tem poucas vagas, já estão terminando, então vale a pena aí, a sua ouvinte, né? Lembrando que é um evento exclusivo para mulheres, gratuito, mas exclusivo para mulheres. Pode entrar em contato e garantir a sua vaga. Mandando um abraço aqui para a Analu Galotti na nossa companhia e fazendo convite justamente para todas, né, que estejam ouvindo aqui, ó, não tenha medo, né, arrisque, vá ali na palestra e quem sabe isso pode inclusive mudar, né, sua trajetória daqui por diante. Recebi aqui então, portanto, Laênio Losch e Simone Zolé. Muito obrigado aí a ambos pela participação aqui na RCI. Nós é que agradecemos. Obrigada, até mais.